Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos e de cada um de vocês, ouvintes. Muito obrigado pela audiência, pela presença de todos que estão nos prestigiando. Estamos transmitindo ao vivo esse programa e sempre na esperança de levarmos para vocês, ouvintes, uma mensagem de elevação espiritual. Então, damos uma vez mais boa noite a todos e vamos prosseguir com os temas do nosso curso de introdução ao esoterismo e da teosofia. Estamos falando nos últimos programas, ouvintes, dando realmente uma introdução, uma primeira pincelada, como diria aquele outro orador, nos temas que se referem aos nossos veículos de consciência, ouvintes, e também aos planos de existência. Porque nós, ouvintes, não estamos apenas neste plano tridimensional aqui na matéria. Simultaneamente, ouvintes, nós atuamos em 7 planos de existência, sendo o plano físico apenas o mais denso deles. Então, no dia de ontem, nós estivemos aqui falando muito explicitamente e introduzindo o tema com relação ao plano emocional, caros ouvintes, que é, dentro daquela ideia das prateleiras, é o nível, o plano de consciência imediatamente acima de nós, ouvintes, aonde existe a assim chamada matéria astral, que foi assim batizada pelos ocultistas medievais, porque a substância, ouvintes, do plano astral brilha 24 horas por dia como o brilho das estrelas. É um plano iluminado permanentemente, onde a matéria é muito plástica, a matéria realmente se muda a cada instante, de acordo principalmente com as nossas emoções, ouvintes. O plano astral é realmente o plano das emoções e nós temos que estar muito conscientes a respeito desse plano, ouvintes, porque existe um conhecimento oculto, esotérico, caros ouvintes, que é o plano, que é o corpo imediatamente acima, que controla aquele que está abaixo. Então, o nosso corpo físico, ouvintes, é totalmente dominado pelo corpo emocional, pelo corpo astral. E nós podemos ver isso no comportamento das pessoas, de que realmente, ouvintes, nós não somos realmente seres materialistas. Não nos importa realmente tanto a matéria, porque senão, ouvintes, ao invés de estarmos aqui, eu transmitindo o programa para vocês e vocês aí ouvindo, ou então em outros momentos do dia, os nossos ouvintes ficam aqui ouvindo música, programando músicas. E o que que é a música, caros ouvintes? Senão a linguagem das emoções, que evoca no ser humano os seus sentimentos, que evoca tudo que existe de bom e às vezes também de ruim no ser humano. Mas música, caros ouvintes, arte, o que que a pessoa faz quando ela liga uma TV, quando ela vai ao cinema, caros ouvintes, ao teatro, quando se aluga uma fita, um DVD numa locadora, o que que a pessoa está buscando ali, ouvintes? Se não emoções, caros ouvintes, nós queremos coisas que nos emocionem, porque nós sabemos que quando nós estamos emocionados, nós estamos motivados, então nós começamos a agir em direção ao cumprimento dessas metas que a emoção então nos coloca. Principalmente o desejo, caros ouvintes. O desejo, que nada mais é, ouvintes, do que a vontade espiritual voltada para fora, voltada para os objetos. E durante aqui o nosso curso, quando nós falarmos dos planos mais elevados, nós vamos realmente falar da vontade pura, a vontade espiritual, o verdadeiro Atma que brilha no centro dos nossos corações com a nossa chispa divina, mas que nós não conhecemos ainda o seu poder, ouvintes. O que nós conhecemos é o poder do desejo, caros ouvintes. O poder do apego, dessa necessidade que nós temos de buscar os objetos, de possuí-los, de mantê-los junto a nós. E isso muitas vezes causa muito sofrimento, caros ouvintes. Obviamente que nós poderíamos falar muito aqui a esse respeito. Mas o que nós queremos salientar é exatamente a importância das emoções, ouvintes. Então nós não somos realmente materialistas, ouvintes. Nós somos sim sensacionalistas. O que realmente o ser humano busca, caros ouvintes, a experiência que realmente nos motiva é a emoção, é o sentimento. São todas aquelas coisas que tocam as nossas sensações, os nossos sentimentos, geram emoções. Isso é o que nos movimenta. Emoção, caros ouvintes, quer dizer exatamente aquilo que movimenta. É motivação, caros ouvintes. Então nós temos que ter muito cuidado ao selecionarmos toda a arte, toda a literatura, caros ouvintes, os filmes, as peças e também os ambientes que nós frequentamos, as conversas que nós temos, porque obviamente que isso tudo nos afeta. Mas, ouvintes, esse plano emocional que nós discorremos tanto sobre ele no dia de ontem, que tem vibrações cerca de 100 vezes mais poderosas do que nós temos aqui no plano da matéria. Se preparem, ouvintes, para quando nós passarmos a viver nesse plano, porque mais cedo ou mais tarde, caros ouvintes, o nosso corpo físico vai parar de funcionar. É a única certeza que nós temos na vida é que um dia nós não estaremos mais aqui, ouvintes. E onde nós estaremos? Aquele que não acredita em nada, caros ouvintes, que vai simplesmente entrar no vazio, ótimo, esse aí não vai para lugar nenhum. Mas nós, esoteristas, ocultistas, espiritualistas, maçons, rosacruzes, espíritas, teosofistas, teósofos, caros ouvintes, nós temos absoluta certeza e nós temos realmente experiência de que nós estaremos nesse outro plano de existência, caros ouvintes, que é o plano astral. E no final do programa de ontem, nós também já falamos que antes até que nos ocorra a morte, caros ouvintes, do corpo físico, nós já podemos experimentar a vida no plano astral, porque uma das características do corpo astral é que ele pode atuar independentemente do corpo físico. E isso é o que é chamada a viagem astral ou projeção do corpo astral, ouvintes. Quando nós estamos ali adormecidos, estamos descansando, dormindo, ou quando nós estamos meditando e entramos em transe, o ovoide, que é o corpo astral, ele se descola, caros ouvintes, do corpo físico, e ele então se desloca pelo plano astral, que vai desde aqui a superfície da Terra, chegando quase a encostar na órbita da Lua, caros ouvintes. Ou seja, o plano astral é muito mais amplo, existem muito mais paisagens, locais, pessoas, ouvintes, para conversar, músicas a ouvir, muita coisa interessante acontece no plano astral, caros ouvintes. E essa região onde nós estamos aqui, na superfície do planeta é realmente a parte menos interessante do plano astral, porque aqui que estão as vibrações inferiores, aqui que estão as vibrações de milhões e milhões de pessoas que sequer sabem que se emocionar, caros ouvintes, é agir. Quando nós temos um sentimento para conosco mesmo ou com relação a outras pessoas, nós criamos vibrações, nós impactamos a nós mesmos e as outras pessoas com essas vibrações. E no plano astral, ouvintes, isto é uma ação. E isso gera karma, caros ouvintes. Então, como nós mencionamos ontem, o Mestre Jesus, quando nós desejamos uma coisa, no plano astral nós já fizemos a ação emocional com relação a esse objeto, então nós já estamos com ele, e se for um pensamento, um sentimento pecaminoso, nós já o teremos cometido, ouvintes. Não existe realmente nenhum tipo de ação que não tenha a sua reação, que não tenha o seu karma. Então isso acontece também no plano astral. Mas no dia de hoje nós vamos começar a introduzir aqui para vocês mais um plano de consciência, ouvintes, com vibrações mais intensas, mais rápidas do que a do físico e que as do astral, caros ouvintes. Porque o físico é o plano das ações, o plano denso aqui da matéria. Sobre o corpo físico existe uma capa energética chamada duplo etérico, ou também chamado pelos espíritas de perispírito, que nos envolve. E além do duplo etérico, que ainda é físico, existe então um ovoide que tem cerca de 60 centímetros até 1 metro, que é o chamado corpo astral, caros ouvintes. E dentro desse ovoide existe uma cópia perfeita do nosso corpo físico, só que de matéria astral. Então, quando nós estamos projetados, quando nós estamos dormindo, viajando no astral, e nós encontramos uma outra pessoa, nós a reconhecemos porque dentro da aura astral existe uma forma, o rosto da pessoa é idêntico ao rosto, ao corpo que ela tem aqui no plano físico. Mas há um plano ainda mais amplo, caros ouvintes, um campo de vibrações muito mais sutis do que o astral, que é o plano mental, caros ouvintes. Aquilo que nós achamos que acontece aqui dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro, caros ouvintes, na verdade, o nosso cérebro nada mais é do que uma antena transmissora e receptora de vibrações que vêm dos planos mais elevados, tanto do plano etérico, né, do nível etérico que nos envolve, quanto do astral ou emocional e também do plano mental. Então, o nosso texto base aqui do nosso curso, que os nossos associados da Levir podem acessar na área de membros, lá em www.levir.com.br, na área do curso de teosofia, lá tem o texto A Consciência e Seus Veículos. E lá, meus amigos, a partir desse texto, nós vamos mencionar aqui algumas informações para vocês. Então, caso nós quiséssemos levar mais a fundo essa nossa investigação sobre a natureza espiritual real do ser humano, nós nos deparamos, segundo nos diz o esoterismo, o ocultismo, a teosofia, aquilo que é conhecido como a tradição sabedoria, com aquilo que os ocultistas denominam de plano mental, que é o reino do pensamento, ouvintes. Ele seria constituído de matéria muito mais sutil do que a matéria astral. E na verdade, esse plano mental, que é a terceira prateleira, né, dos planos, sendo que a primeira prateleira é aqui onde nós estamos, no plano físico. Acima do físico, na divisão superior, está o astral, caros ouvintes, que tem uma vibração bem mais sutil do que o físico, mas muito mais rápidas as vibrações, muito mais intensas energeticamente, são as vibrações do plano mental, que estão exatamente acima do plano astral. E lá, caros ouvintes, e na verdade, quando nós dizemos lá, esse lá é aqui, caros ouvintes, porque exatamente quase do mesmo tamanho que o corpo astral, nós temos uma outra aura, um outro ovoide que nos envolve, que é exatamente da substância do plano mental. Então, é um outro veículo de consciência, né, que então se constitui, né, desta matéria mental, caros ouvintes, e o plano mental também está dividido em 7 subplanos, sendo que os 4 primeiros subplanos, que equivalem aqui ao nosso sólido, líquido, gasoso e etérico, então, para melhor compreendê-lo, nós o chamamos de plano mental concreto, onde existem os pensamentos, onde existem pensamentos realmente definidos, com imagens, com palavras, com cores, com formas geométricas. Então ali estão esse tipo de pensamento. E nos 3 subplanos mais sutis, também chamado na teosofia e em outras escolas de plano mental abstrato, né? Ali então ocorrem os pensamentos que não têm forma, caros ouvintes. Pensamentos que não têm uma imagem, como por exemplo as questões filosóficas, as altas questões científicas, éticas, espirituais, né? E obviamente todos os temas abstratos, né? Os orientais também adotam essa divisão, né, para que fique mais fácil então a compreensão de como funciona esse plano, né? Então os impactos que nós recebemos aqui na matéria física, né, que atingem, né, os nossos sentidos, eles são então transmitidos pelo sistema nervoso, né, até o nosso cérebro. E ele então irradia, caros ouvintes, para cima essas vibrações. Não é realmente, caros ouvintes, o nosso cérebro que pensa. O cérebro é como se fosse um rádio, né, que tem condições de receber vibrações e transmiti-las. Então ele emite para cima, para o etérico, e o etérico transfere essas sensações para o astral, e ali então é que essas percepções físicas se transformam em sensações, em prazer, em dor, em gozo ou então em sofrimento. É ali no astral, caros ouvintes, que as coisas tomam realmente uma forma humana, porque sempre quando acontece alguma coisa conosco, nós internamente classificamos essa coisa em boa, em ruim, em prazerosa ou em dolorosa. Isso realmente não acontece exatamente no cérebro, caros ouvintes, mas sim no plano astral. Mas do astral a informação ainda vai para cima, vai para a nossa aura mental, né? Então o corpo mental, ele transforma essas sensações em percepções mentais de cor, de forma, de som, de gosto, de cheiro, de tato, e obviamente faz toda a memória que nós temos das sensações, que ficam ali armazenadas Então, por isso que o ser humano tem esta maravilhosa faculdade, que é os ouvintes da memória, e nós podemos perceber que realmente a informação não está no cérebro, porque às vezes, vocês obviamente sabem muito bem disso, a pessoa sofre um acidente ou sofre um trauma, leva um susto ou sofre um acidente de carro ou se machuca, né, bate a cabeça e a pessoa fica com, né, a falha de memória, caros ouvintes. Então, esta falha de memória, né, na verdade indica que mesmo o cérebro estando íntegro, o que está acontecendo é que ele não está conseguindo se comunicar com o plano astral e com o plano mental. Então, a falta, meus amigos, de recordação, que nós temos muitas coisas, não se deve exclusivamente aos nossos neurônios. É óbvio que os neurônios têm realmente um papel de coleta, de armazenamento de sensações, caros ouvintes, mas não é ele que faz o processamento final dessas percepções. É justamente no plano mental que a pessoa mantém uma memória muito mais extensa, caros ouvintes, que muitas vezes o nosso cérebro não tem condições de acessar, né? Então, o esquecimento, caros ouvintes, na verdade, é uma impossibilidade do nosso cérebro acessar essas informações. Então, cada um de nós, caros ouvintes, tem esse trânsito das informações. E também há um outro fenômeno aí, caros ouvintes, que nos impede, muitas vezes, de acessar a nossa memória que está no plano mental. É quando nós ficamos muito excitados do ponto de vista emocional, quando nós estamos, por exemplo, apaixonados, né, por outra pessoa, ou por alguma coisa, por alguma causa. E aí, meus amigos, o que que acontece? O corpo astral fica tão forte, fica tão agitado, ele só consegue vibrar aquelas imagens com relação àquela pessoa ou aquele evento que vai acontecer. A pessoa realmente está totalmente envolvida com as emoções, ou então ela está realmente tendo um acesso de violência, de ira, de cólera, e isso também impede, caros ouvintes, totalmente a passagem das informações do mental para o cérebro físico, porque o corpo astral está violentamente agitado, está realmente apaixonado. E a palavra paixão, né, vem do grego pathos, que quer dizer doença, caros ouvintes. Então, o estado passional, o estado da paixão, é realmente algo perigoso. Nós sabemos que a justiça até menciona o crime passional, né, como se pudesse ser de uma outra forma, né? Mas realmente a pessoa, quando ela está tomada de fortes emoções, ela não consegue raciocinar direito, não porque ela não tenha informação, caros ouvintes, mas porque a emoção impede essa paixão, quer seja amorosa, quer seja uma raiva, quer seja a cólera, quer seja o desejo de vingança, o ciúme. Todas essas emoções extremamente intensas impedem o trânsito das informações entre o cérebro e o plano mental. Então a pessoa realmente não enxerga nada, e aí ela, como ela fica totalmente tomada por essas emoções, as pessoas cometem desatinos, cometem crimes, fazem realmente coisas horrorosas, hediondas, e sequer depois elas se reconhecem como autoras daqueles atos, porque elas não foram capazes de se apaziguar. É por isso, caros ouvintes, que todo espiritualista precisa realmente aprender a se acalmar, a se apaziguar, porque a espiritualidade, meus amigos, ela demanda o equilíbrio do corpo, a calma e a placidez das emoções, que a mente possa então se comunicar com o cérebro, até que chegue lá o momento lá na frente, onde a própria mente também apaziguada vai conseguir refletir as vibrações que vêm do espírito. Mas no nosso segundo bloco de hoje nós vamos continuar falando desse assunto, caros ouvintes, que é muito interessante. Vamos falar mais sobre o plano e o corpo mental. Então agradecemos uma vez mais a grande audiência, a presença de todos que estão nos acompanhando ao vivo e também vocês que estão nos ouvindo aí nas gravações, nossos amigos e amigas que nos ouvem pela loja esotérica virtual a qualquer hora do dia ou da noite, e também você que está nos acompanhando pelos discos que posteriormente vão ser gravados e distribuídos com esses programas. Então, ouvintes, vamos ao intervalo. Vocês ficam agora com o convite da Lever para vocês virem se juntar aqui ao nosso trabalho. E nós voltaremos em seguida com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, ouvintes! Sim, caros ouvintes, muito boa música nós temos aqui na Esotérica FM, mas nas nossas noites nós trazemos aqui o outro lado aqui dessa rádio, que é trazer muita sabedoria para a alma de todos vocês, ouvintes. Então, estamos aqui dando continuidade agora no seu segundo bloco do nosso programa Lux Esotérica de hoje, que está dando prosseguimento no nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia. Estamos falando com vocês sobre o corpo e o plano mental, caros ouvintes. E realmente, ouvintes, o plano mental é realmente uma natureza muito ampla, ouvintes, e Blavatsky, que tinha ela, que foi a grande fundadora da teosofia moderna, ela tem uma frase que nos fala muito bem do que é, caros ouvintes, o plano mental. Na verdade, ouvintes, quando nós fechamos os nossos olhos, nós estamos no plano mental. E o plano mental, caros ouvintes, não é essa escuridão que nós temos aqui, simplesmente quando os nossos olhos não enxergam, porque a visão, caros ouvintes, nos traz 80% das informações que nós recebemos do mundo. Então, nós podemos imaginar, ouvintes, de que viver sem enxergar seria realmente viver num mundo de trevas, né, de escuridão. Mas isso não é verdade, ouvintes. E estão aí, obviamente, as pessoas que têm a deficiência visual. Elas têm um mundo mental dentro delas, caros ouvintes. Na verdade, a mente, ela é muito mais elevada, caros ouvintes. Ela é extremamente superior a todos os sentidos que nós possuímos. A mente, na verdade, caros ouvintes, ela é a verdadeira fonte da nossa consciência, porque ela é aquela que agrega as informações dos nossos sentidos, porque realmente os nossos sentidos, ouvintes, eles não fazem sentido, né? Por mais, né? Por mais erro de português que eu esteja fazendo aqui agora, dizendo que o sentido não faz sentido, mas isso é uma verdade, ouvintes. É a nossa mente que dá qualidade a tudo aquilo que nós percebemos, aquelas sensações que nós recebemos através do corpo e também aos sentimentos, ouvintes. Existe uma grande relação da mente com os sentimentos, e nós falamos ontem aqui no nosso programa que os orientais, né, os hindus no sânscrito, chamam a emoção do princípio de Kama, e a mente eles chamam de Manas. Então, essa ligação praticamente inextricável, caros ouvintes, que é quase que indissolúvel entre o pensamento e a emoção, eles chamam do contínuo, do Kama Manas. Porque as emoções, caros ouvintes, que se baseiam nas sensações físicas, elas então se comunicam com o nosso pensamento, e o pensamento então faz as imagens, e essa relação faz com que nós desejemos uma vez mais ter aquelas experiências prazerosas, e também que nós busquemos evitar todas aquelas experiências que nos são desagradáveis. Praticamente o ser humano passa a vida toda dele buscando experiências que são agradáveis e fugindo daquelas que são desagradáveis. É um mundo do prazer e da dor que realmente o ser humano vive muito intensamente. E lamentavelmente aqui no plano físico, para cada prazer nós temos, né, várias dores, né? E só lá dentro, meus amigos, é que está um enigma profundo. Porque realmente, ouvintes, nós vivemos no plano mental, caros ouvintes. Nós não estamos realmente aqui nesse plano físico da forma que nós gostaríamos de estar. Porque nós estamos, caros ouvintes, nesse exato momento, dentro da nossa mente, fazendo a avaliação daquilo, das informações que estão chegando até nós. Então vocês estão aí sentados próximos ao computador, provavelmente tem, né, tem que ter aí uma parede perto de vocês, ouvintes. E essa parede está pintada de uma cor. E aí vocês estão vendo essa parede, ouvintes, e vocês podem afirmar para vocês mesmos: essa parede que está aí é branca, é amarela, ou é azul, ou é rosa, ou então está decorada com um papel de parede, tem várias cores. E nós acreditamos piamente nisso, caros ouvintes, como se lá fora, caros ouvintes, da nossa mente, estivesse, como tem aqui do meu lado, paredes brancas. Mas, verdadeiramente, ouvintes, a realidade científica dessa parede, meus amigos, é muito diferente disso que nós estamos percebendo. Se a parede é branca, caros ouvintes, ou se ela tem uma determinada cor, na verdade, essa cor que os nossos olhos percebem, na verdade, são as frequências que essa matéria não consegue absorver. Então a parede branca, ela solta certas frequências, a parede amarela, ela pega algumas frequências e libera a frequência do amarelo. Então esses fótons vêm para os nossos olhos, caros ouvintes, e aí começa todo o processo da formação, caros ouvintes, da nossa consciência. Porque aquela luz reflete no objeto, reflete na parede, ela vem, penetra os nossos olhos e então impactam o nosso nervo óptico, que os transmitem então, caros ouvintes, para o nosso cérebro. E primeiramente a imagem, caros ouvintes, que se reflete nos nossos olhos, ela é uma imagem invertida com relação àquilo que está lá fora. E quem conserta isso, caros ouvintes, é o nosso cérebro, que informa a nossa mente que aquela imagem, na verdade, está de cabeça para baixo e nós enxergamos de uma maneira correta. Então, aquilo que nós achamos que está lá fora, caros ouvintes, na verdade é uma tradução dessas sensações que nós estamos tendo. Quando vocês viram, caros ouvintes, os olhos de um ponto para outro, existem cerca de 500 mudanças químicas dentro do seu nervo óptico, que são as moléculas de vitamina A que existem nas pontas dos nossos das fibras do nosso nervo óptico. Elas captam a luz, caros ouvintes, através de uma reação química. E isso então faz com que haja um impulso nervoso que viaja a velocidade da luz para a parte posterior, para a parte de trás do nosso cérebro. Então as imagens que nós achamos que estão na nossa frente, na verdade estão se formando na nossa nuca, caros ouvintes, dentro do nosso cérebro. E só isso, caros ouvintes, já nos dá a devida percepção, caros ouvintes, que nós não vemos o mundo como ele é, mas sim como o nosso sistema de percepção o traduz. E aí, caros ouvintes, do ponto de vista esotérico, a coisa ainda fica mais complicada, porque o nosso cérebro então joga essa informação para o etérico joga um pouco mais para cima para o astral. Então, aquela imagem, caros ouvintes, que é, por exemplo, uma parede cor-de-rosa, se nós gostamos do rosa, ou se nós gostamos do azul, ou do branco, ou do papel de parede, então, quando nós chegamos no ambiente, nós olhamos as coisas coloridas, e algumas coisas nós dizemos, dessa cor eu gosto, daquela cor eu não gosto, achei bonita essa parede, ou achei feia, achei suja essa outra parede, ou a cor da roupa das pessoas, ou da nossa própria roupa, caros ouvintes. Então nós acrescentamos o que? Outras qualidades, né? Sentimentos. E aí, caros ouvintes, a informação que chega no astral, que vira um sentimento de prazer ou de dor, ela invoca então, caros ouvintes, e joga essa informação mais para cima para o plano mental. E aí nós começamos a lembrar, caros ouvintes, de outras situações, de outras paredes que nós vimos com cores idênticas. E aí, meus amigos, aquilo que não tinha nome, aquilo que era apenas a percepção da luz que nós vimos, a nossa mente, caros ouvintes, que aprendeu uma linguagem, é ela que dá então o nome branco, amarelo, azul, rosa, colorido, né? E tudo mais. E nós então dizemos para nós, essa parede aqui é branca, aquela é azul, aquela é cor de rosa, verde e todas as cores do espectro, ouvintes. Então essa nossa percepção complexa é, na verdade, a vida que nós temos no plano mental, ouvintes. E mesmo, caros ouvintes, que nós não tivéssemos sentidos, mesmo que nós não tivéssemos tato, não tivéssemos paladar, não tivéssemos olfato, caros ouvintes, não tivéssemos audição e não tivéssemos visão, ainda a nossa mente continuaria funcionando, ouvintes, pois verdadeiramente a nossa capacidade de consciência, ela reside lá dentro, caros ouvintes, na nossa mente. É ali que é a raiz verdadeira da nossa humanidade. E a palavra que os hindus dão para esse princípio, que é de manas, é a raiz, caros ouvintes, da palavra humano. E manas quer dizer mente, quer dizer o pensador. O pensador está dentro de cada um de nós, ouvintes. Então, uma pessoa que não ouve, uma pessoa que não vê, caros ouvintes, uma pessoa que não fala, ela tem também uma mente dentro de si capaz de compreender. É a mesma mente, ela só vai trabalhar, caros ouvintes, com outros símbolos, com outros signos. E se vocês não acreditam nisso, caros ouvintes, vocês deveriam se informar, porque existem no mundo hoje, ouvintes, escolas para pessoas cegas, surdas e mudas. E vocês podem se perguntar como que essas pessoas se comunicam. Elas se comunicam com aquilo que sobra na sua percepção, ouvintes. Então, é muito difícil uma pessoa que não tenha o tato. Então, uma pessoa cega, surda e muda, ela pode ser alfabetizada, ouvintes, ela pode estudar, ela pode ler livros, ela pode ouvir aulas, né? Mas não com o ouvido. Ela pode entender uma aula não pela visão, pela audição, mas sim simplesmente porque ela aprende um novo alfabeto que é de toques nos seus dedos, nas palmas das suas mãos. E muitas dessas pessoas, ouvintes, não só estudam, como se formam, se graduam na universidade, inclusive defendem teses de mestrado e de doutorado, caros ouvintes, porque realmente nós vivemos no mundo mental. É lá, caros ouvintes, no plano mental que está a raiz da nossa alma. O nosso eu imortal, aquilo que nós realmente chamamos de alma, de eu superior, de eu maior, é o grande habitante desse plano mental. E é para lá, caros ouvintes, que vão todas as informações do que nós fazemos aqui no físico, todas as informações daquilo que nós fazemos no plano emocional e também no plano mental. A nossa mente, caros ouvintes, é o grande registrador do karma. Então, quanto mais complexa, quanto mais avançada for uma mente, principalmente a mente abstrata, maior será o karma que nós conseguiremos registrar. Porque essa capacidade que nós temos de lembrar, caros ouvintes, é, na verdade, a grande caneta, é a pena com a qual nós registramos o nosso karma na luz astral do universo. Então, quanto mais avançados mentalmente, mais capacidade de registrar karmas e de, obviamente, de pagar e de resgatar esses karmas, que num programa adiante, dentro desse curso, nós vamos falar muito sobre o karma, sobre os diversos tipos de relação com as ações e as reações que nós possuímos. Mas o mais importante nós percebermos agora, caros ouvintes, é que a nossa alma, caros ouvintes, o primeiro nível do nosso eu imortal se encontra exatamente no plano mental abstrato, nos três últimos níveis do chamado plano mental. É ali, caros ouvintes, que está a memória de todas as nossas vidas passadas. Nada, caros ouvintes, que nós fizemos em todas as nossas vidas passadas jamais foi esquecido, jamais será olvidado. Toda essa informação está lá, caros ouvintes, está aqui conosco na nossa aura. Infelizmente, pelo fato de nós termos nascido de novo, estarmos num novo corpo, usando um novo cérebro, nós não sabemos ainda acessar essa informação. Mas através da hipnose, caros ouvintes, nós podemos fazer uma regressão até as nossas vidas passadas, exatamente porque essa informação que não se encontra no nosso cérebro, ela se encontra na nossa mente abstrata. Então, ouvintes, não adianta nós procurarmos a informação de vidas passadas aqui no nosso corpo, porque esse corpo é novo, esse corpo foi feito, refeito há alguns anos, algumas décadas, mas na nossa alma está realmente tudo, caros ouvintes, que nós fizemos nessas vidas. E aí, caros ouvintes, fica realmente algo muito importante, porque nada, caros ouvintes, que entre para a nossa consciência jamais é perdido. O poder que a nossa mente tem, caros ouvintes, é uma coisa realmente estupenda. O nosso cérebro é realmente ínfimo comparado com o poder mental que nós possuímos. Quando vocês abrem uma página de jornal, ouvintes, e que os seus olhos se dirigem para uma palavra, para uma linha ou para outra, a nossa mente, ouvintes, já lê aquela página inteira de um único relance. E às vezes nós começamos a ter certos impulsos sobre determinadas informações, coisas que nós gostaríamos de saber, e na verdade aquilo já está numa parte de baixo ali do jornal, numa parte de cima, porque a nossa mente já leu toda aquela informação, ouvintes. Cabe muito mais informação na nossa consciência, na nossa mente, do que todos os computadores desse planeta juntos, caros ouvintes. Como se eles estivessem todos em rede, como a internet. A nossa mente, ouvintes, tem capacidade de armazenar muito mais. E, na verdade, ela armazena dezenas e dezenas, centenas e centenas de vidas, caros ouvintes. Tudo o que nós fizemos nas nossas vidas passadas estão aqui armazenados no nosso corpo mental. E é por isso que quando nós nascemos, nós damos continuidade àquilo que nós fizemos nas outras vidas. Nós nascemos, caros ouvintes, e partimos exatamente do nível que nós deixamos a nossa vida na existência passada. A evolução, caros ouvintes, não vai para trás. Aquilo que nós já conquistamos, se nós desenvolvermos alguma habilidade, se nós aprendermos a cantar, a tocar um instrumento, a pintar, aprendermos uma profissão, tivermos uma habilidade intelectual, manual, qualquer coisa, caros ouvintes, que nós desenvolvermos e que puder impactar a nossa mente, isso vai ser incorporado no nosso eu imortal, na nossa alma. Principalmente se forem características impessoais, características abstratas, como aquelas ligadas à arte, à filosofia, à espiritualidade. E aquelas coisas, ouvintes, aquelas picuinhas, aquelas brigas, aquelas coisas desagradáveis, isso, caros ouvintes, essa informação também está lá, mas ela não tem tanta importância para a nossa alma, porque ela realmente é quem realmente habita o nosso ser. É ela, caros ouvintes, que transmigra de uma vida para outra, e na nossa espiritualidade, ouvintes, a única coisa que importa é entrar em contato com esse nível. É aprender, caros ouvintes, a apaziguar os nossos corpos, a relaxar o nosso corpo, apaziguar a nossa emoção para que ela se transforme num lago calmo, e que a nossa mente, caros ouvintes, também possa se tornar um refletor tranquilo, calmo, plácido, porque a nossa mente, caros ouvintes, a mente inferior, é ali, caros ouvintes, o campo de batalha, é o campo de Kurukshetra, como nos diz o Bhagavad Gita, é o campo de luta, é onde é disputada a verdadeira partida da nossa existência, porque a mente concreta, ela pode se voltar para baixo, caros ouvintes, aqui para o mundo das sensações, das coisas físicas, das emoções, dos pensamentos concretos. Ou a nossa mente pode se voltar, caros ouvintes, quando nós aprendemos a fazer isso, para o nosso lado superior, para a nossa alma, para o nosso espírito, e aí ela pode começar a refletir as coisas divinas que estão dentro de nós. Então, caros ouvintes, a grande batalha é travada nesse campo mental, nessa nossa aura mental. E Blavatsky, caros ouvintes, na sua grande obra que ela captou dentro das suas visitas que ela fez ao Oriente, dentro do budismo esotérico, ela escreveu esse clássico da literatura teosófica, que é A Voz do Silêncio. Logo nas primeiras frases, Blavatsky diz que o aprendiz, o espiritualista, tem que tomar muito cuidado, porque a mente é a grande assassina do real. E ela recomenda que o aspirante mate esta assassina, porque é ela, caros ouvintes, é a nossa mente que nos ilude, é ela que realmente não percebe que nós vivemos nesse mundo traduzido, essa visão, esta percepção mental que nós temos das coisas. Nós imaginamos que o mundo está à nossa volta, caros ouvintes, quando na verdade nós habitamos esse mundo mental, onde a nossa mente é que dá a qualidade, é ela que nos dá realmente a percepção das coisas. E é essa mente, caros ouvintes, que Blavatsky chamou da grande assassina do real, é que se imagina separada das coisas, que se imagina distante dos outros. É essa mente, caros ouvintes, que então pratica o egoísmo, que pratica realmente o apego, que faz com que nós sejamos pessoas iludidas. Se vocês viram o filme Matrix, caros ouvintes, vocês têm uma pálida ideia do que realmente acontece conosco. Nós vivemos num mundo mental que não é exatamente um mundo real, caros ouvintes. É um mundo da Matrix, é um mundo realmente das nossas percepções e o que que a nossa mente acha dessas percepções. Nós precisamos, caros ouvintes, tomar aquela pílula e sair fora dessa matriz, mesmo que nós estejamos aqui nesse mundo tridimensional, mas nós precisamos tomar consciência que nós somos uma coisa muito maior. Dentro de nós existe uma existência real, espiritual, que é muitas vezes superior a tudo o que nós estamos percebendo nesse instante. E quando isso acontecer, caros ouvintes, será não só o momento que nós vamos sair da Matrix, mas nós vamos nos tornar seres iluminados, porque nós teremos a perfeita consciência do que é real e do que é irreal, do que é verdadeiro e do que é falso, e já não mais nos causará ilusão todos os objetos dos sentidos, e nós nos libertaremos então dos grilhões, caros ouvintes, dos desejos, dos apegos, e nós seremos aquilo que nós realmente somos, seres espirituais agrilhoados, aprisionados aqui na matéria. Mas não se preocupem, caros ouvintes, nós vamos continuar nas nossas próximas aulas aqui, nos nossos próximos programas, abordando sobre esses temas. Vamos ainda falar de dimensões ainda superiores ao mental. Existe ainda o plano búdico e o plano átmico a serem comentados. Nos nossos próximos programas nós vamos falar sobre eles. Mas como esta outra ilusão, que é o tempo, urge, caros ouvintes, estamos chegando ao final desse programa de hoje. Muito gratos pela essa maravilhosa, essa grande audiência que está nos acompanhando hoje. Nós convidamos a vocês para fazer uma última vibração de encerramento desse programa. Assim como nós o iniciamos com uma meditação, vamos uma vez mais, ouvintes, fechar os nossos olhos e uma vez mais sentir o nosso batimento cardíaco. Nos conscientizemos, caros ouvintes, fechando os nossos olhos, que aqui, onde pulsa, caros ouvintes, esse sol físico, lá dentro dos nossos corações está a chispa divina, caros ouvintes, que nos une ao nosso emanador, aquele que nos deu origem, caros ouvintes, e a quem nós estamos ligados permanentemente. Visualizem, ouvintes, no centro dos vossos corações aquela luz irradiante, um diamante que cintila com todas as cores do espectro, iluminando os vossos corações, irradiando luz, som, calor, caros ouvintes, por todo o vosso corpo, que essa joia inefável repouse sobre o lótus dos nossos corações. Visualizem a sua luz se expandindo pelo vosso ser, tomando todo o vosso corpo, se expandindo além dele pela nossa aura. E vamos, caros ouvintes, imaginar que essa luz se projeta na nossa frente, que nós possamos sempre caminhar a senda da nossa evolução, iluminados pela luz da nossa chispa divina, do nosso eu divino e imortal. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene e procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e mais branco que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que o Espírito da Verdade sempre esteja entre nós e que a bênção do Mestre, caros ouvintes, siga até os vossos corações. Faça os vossos corações desabrocharem, faça com que as vossas mentes se iluminem cada vez mais e que nós, ouvintes, possamos continuar aqui esse nosso estudo, essa nossa maravilhosa egrégora que nos liga de coração a coração, de mente a mente, que nós estejamos aqui com muita disposição, alegria e entusiasmos em muitos outros programas, em edições aqui do programa Lux Esotérico. Nos despedimos de todos vocês, desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso, fiquem na sequência com a programação musical totalmente democrática e interativa aqui da Rádio Esotérica FM, aonde vocês podem programar as suas músicas preferidas. Então, finalmente nos despedimos enviando a todos um forte, um caloroso, ouvintes, um fraternal abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.